Qué sorpresa, ¿no? Sí. Permiso. Sí. Sí. Buenas noches, buenas noches. Cigano Ramírez na terra. Muitos desses espíritos resgatados aqui, como mencionamos, ovoides, licantropos, todos eles, pela culpa, instantaneamente, se transformam nessas formas. Entendam, entendam. Eu seguro. Sim, obrigado. Graças. Entendam, meus queridos, o quanto é importante entender que do lado de cá a coisa muda de figura. Muda para pior. Sim, vocês estão tendo uma chance de ouro aqui, nesta casa, em outras casas também em que venho, trabalhando duro, as mensagens se repetindo, e vocês não aprendem. É impressionante, porque... Coisa está acontecendo diferente aqui, né? Muito bem. Diferente. É bem diferente. Então, meus amigos, todos esses processos que estão acontecendo de forma rápida, esses resgates, esses recolhimentos, vocês foram avisados. E não só aqui. Porque tem gente que não vem só aqui, não é mesmo? Muito bem. E vocês vão esperar até quando para mudar? Vocês vão esperar até quando? Vocês estão esperando o quê? Aconteceu pior? Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ser mostrado aqui nessa casa. O sobrenatural. Que não tem nada de sobrenatural, né? Não tem. Muito bem. Foi uma surpresa até para ela eu estar aqui. Ela não imaginava. Minhas crianças mesmo. Todos vocês são capazes. Todos vocês são inteligentes, mas tem uma coisa que domina vocês: a preguiça. A preguiça. Quantas vezes nós viemos aqui, já explicamos sobre os processos obsessivos, sobre mediunidade, sobre o que tem lá embaixo do lá embaixo, e nada surte efeito. Eu mesmo estou desacreditado de todos vocês. Estou aqui por misericórdia do Pai e para minha evolução, porque eu quero evoluir. É para isso. É o grande segredo, ajudar o próximo. É aí que nasce a evolução. Minha menina. É aí que nasce a evolução. Porque o grande dever do ser humano aqui nessa Terra, nesse planeta prisão, é amar o próximo como a ti mesmo. Não é o próximo da sua casa, o seu parente. É o próximo necessitado, o próximo que está ali sujo, o próximo que está faminto, o próximo que está em condições decadentes, o próximo que nós olhamos e desdenhamos dele. Temos até repulsa. Só que vocês esquecem que são seus irmãos. E um grande ensinamento do Pai é esse. Amar o próximo como a ti mesmo. Tão fácil e tão difícil de fazer, né? Muito bem. Eu não vou me estender muito. Só vim deixar um recado. Pensem bem, meus irmãos. A culpa é uma emoção primitiva, arraigada no cérebro reptiliano de vocês. Viemos conversando isso no carro hoje, não é mesmo? Não era ela falando? Eu sei. Muito bem. Arraigado no cérebro reptiliano de vocês, onde só a automação é importante. Papum, papum, papum, papum, papum, papum. É, meus irmãos, o tempo urge. Acordem enquanto ainda há tempo. O chamado está sendo avisado a todo momento. A todo momento. E vocês, humanos, têm uma péssima mania de deixar tudo para depois. Vocês protelam o que é importante na vida de vocês por preguiça, por comodismo, por inadequação até. Até quando, irmãos? Espero que vocês estejam me entendendo. Eu não estou usando um palavreado rebuscado. Estou sendo o mais simples possível. Até para que possa alcançar um número maior. Porque isso vai alcançar, vai chegar lá. Vai haver descrença. Vai haver deboche. Até quando, meus irmãos? Vocês vão atacar quem trabalha com a luz, até quando? Só até aqui. Fiquem com Deus. Irei pegar a deixa do meu irmão, que veio apenas para passar um recado. Ela não esperava, mas foi avisado para ela que isso iria acontecer, só que ela não acreditou. Ela está um pouco nervosa. O que foi dito aqui hoje pelo meu irmão Ramírez é que até quando iremos ser egoístas? Até quando iremos olhar apenas para o nosso próprio umbigo? É muito fácil falarmos que estamos fazendo a obra do Pai, Mas quando realmente temos que fazer a obra do Pai, não fazemos. Porque o meu bem-estar é mais importante do que o bem-estar do meu irmão. Então, estou exercitando o que o Pai nos pede? Amar o próximo como a si mesmo? Não. Porque o meu bem-estar é mais importante. Ainda é mais importante. É mais importante vocês estarem alimentando suas famílias enquanto outras passam fome. É mais importante estar com as suas contas pagas enquanto outros muitas das vezes não têm nem o dinheiro para comprar o alimento. Em que mundo nós vivemos? Qual é o mundo que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Quando Deus nos dá a dádiva de ser mãe, e falamos para nossos filhos, ela ainda tem a dificuldade de falar ninhos. E quando falamos para eles, não seja egoísta, divida, dá ao amiguinho o lanche, divida com o amiguinho. Será que nós estamos fazendo o mesmo? Ou apenas estamos ensinando aquilo da boca para fora? Estamos dando o exemplo do qual nós orientamos os nossos filhos? Eu acho que não. Porque é muito mais fácil eu orientar alguém a fazer algo, mas quando eu preciso fazer, eu não sigo o meu próprio conselho. Não é muito mais fácil eu falar para você, não ande por este caminho? E eu vou lá e ando por aquele caminho? Com qual moral vocês estão educando os filhos de vocês? As crianças hoje, os filhos, o nosso futuro, estão crescendo somente por orientação. Não por exemplo. Porque os pais não dão exemplo, apenas orienta. Há uma diferença muito grande, não é? Sim. Há uma diferença muito grande de você dar exemplo e de você orientar. Então, a pergunta é: qual é o mundo que vocês querem? Qual é o futuro que vocês almejam? Um futuro de orientação ou futuro de exemplo? Qual é o mundo que você almeja? Fraterno. Para ser fraterno, é necessário o quê? Você? Tem que mudar, fazer reforma íntima para que isso aconteça. Mas você precisa fazer o quê? Dar o exemplo? Dar o exemplo para poder as pessoas também fazerem. Hoje, você é um exemplo. Pode ser. Dois, tem mais. Você não mudou? Mudei. Não precisou se aquebrantar? Não precisou sofrer para poder estar onde está hoje? Para estar aqui de frente a este trabalho? Continuo fazendo a reforma. Sim, todos aqui continuam fazendo. Mas não foi necessário a mudança? Teve que mudar bastante. Porque quando você grava um vídeo, quando você fala, quando você se coloca à disposição de outras pessoas, elas vão enxergar O que você fala ou o que você está dando de exemplo? Elas vão enxergar as minhas atitudes e elas vão começar a prestar muito mais atenção em mim para ver se eu estou realmente seguindo aquilo, fazendo, praticando aquilo que eu falo, do que o que eu falo. Elas vão prestar mais atenção nas minhas atitudes. Elas vão seguir o teu exemplo. Vai ser por você bem vigiado, bem observado. Então é exatamente isso. Qual exemplo que os pais estão dando para seus filhos? Acredito que aqui hoje tenha bastante pais, mães, filhos. E todos, em toda a sua trajetória de vida, todos seguiram o exemplo de seus pais. Seguiram o exemplo de seus avós, de sua família. Nenhum de vocês seguiram aquilo que foi dito, apenas sem o exemplo. Porque quando fazemos algo errado, a primeira coisa que falamos, mas você faz isto? Por que eu não posso fazer? Qual a diferença entre eu e você? Não é verdade? É exatamente isto que é dito por uma criança hoje em dia. Se você faz, por que eu não posso fazer? Se você mexe no celular durante o jantar, por que eu não posso mexer? Se você xinga, por que eu não posso xingar? As crianças hoje estão crescendo. Estão se tornando doentes porque não estão sendo crianças. Estão tendo síndrome do pânico. Porque não estão sendo crianças. Os adolescentes hoje, como eu poderia dizer, acha que o mundo está contra eles. Mas isso já é bem antigo. Mas hoje está pior. Hoje eles estão muito mais doentes. Os adolescentes hoje têm mais tendência ao suicídio. Porque acham que não tem apoio dos pais, porque ninguém o compreende. Porque os pais estão transmitindo a responsabilidade para outros. Os pais transmitem a responsabilidade para as escolas, para os cuidadores, para os professores, para os avós. Os pais não estão sendo pais. Estão sendo amigos. Eu trouxe esta mensagem algum tempo atrás. Sabe por que o umbral está cheio? Porque está cheio de suicida. Porque está cheio de pessoas com culpa. Porque quando desencarna e vê aquilo que não fizeram, ou vê a omissão. Porque isso é omissão. Quando vocês se responsabilizam por um espírito e vocês não cumprem aquilo que vocês se responsabilizaram no mundo espiritual, vocês estão omitindo a responsabilidade perante aquele espírito. Ser pai, ser mãe, ser avó, está dentro de um contexto familiar. É algo muito importante, é uma responsabilidade enorme. Não apenas os filhos que nascem da forma natural, mas os que são adotados também. Porque ninguém está na família errada. Todos estão exatamente na família que tem que estar. Então, o recado está sendo sim para os pais. Porque vocês estão deixando nossas crianças sem ser corrigidas, sem orientação e sem exemplos. E a responsabilidade que vocês estão arcando, que vocês estão adquirindo, é enorme. Quando vocês deixam de corrigir os filhos de vocês, quando acham que está tudo bem, quando acham que é mais fácil direcionar a sua responsabilidade para outro do que ser realmente quem vocês deveriam ser. Quando chegam no umbral ou quando desencarnam, a culpa os consome. Porque vê, enxerga que não fizeram aquilo que deveriam fazer. Mas aí já é tarde. Já não há mais tempo. Porque o tempo é aqui e agora. Ainda há tempo de salvarmos as nossas crianças. Ainda há tempo de corrigi-las, pois elas estão pedindo para ser corrigidas. Elas estão pedindo para que os pais as coloquem no caminho. E enquanto vocês que vieram com esta responsabilidade não tomarem o posicionamento que vocês deveriam tomar, as nossas crianças vão continuar se suicidando. Não vendo sentido na vida, porque os pais não dão atenção. Porque o trabalho é mais importante. Porque a festa é mais importante. Porque a balada é mais importante. Então, para que vocês assumiram esta responsabilidade? Porque educar é repetição. Educar é repetir, repetir, repetir, repetir. O tempo inteiro vocês repetem a mesma coisa. O que o nosso pai faz conosco? O que, que o nosso pai faz conosco? Quantas mensagens aqui já foram repetidas? De formas diferentes? Por espíritos diferentes? E quantas vezes que eles vieram dar o mesmo recado e não aprenderam? Muitas vezes. É isso que é educar. Repetição. Vocês vão repetir, repetir, repetir. E a criança não irá ouvir. E vocês são crianças. Porque não é a primeira vez que estão aqui, vivenciando, passando pelos mesmos processos, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos medos, e ainda não aprenderam. Olha quanto o nosso pai tem paciência conosco. Ainda tem gente que reclama que está sendo repetitivo. Está repetindo é porque ainda não consertou. É porque não tem filhos. Porque se tivesse filhos, entenderia. Ainda não tem filhos. Ainda não passaram por esta etapa da vida. Então, educar é exatamente isto. Repetição. E exemplo. Exemplo. Porque eu posso dizer algo para o meu filho e fazer totalmente o oposto, e ele vai seguir aquilo que eu fiz ao oposto. Ele não vai seguir aquilo que eu falei. Então, vamos acordar para a vida. Vamos entender o que está acontecendo hoje, aqui, no mundo. O mundo está em processo de modificação, de mudança. E as pessoas não entendem isso ainda. Querem ficar estagnadas. Estagnação não provém do Pai, porque o Pai é evolução. O Pai evolui. E evolução. E evolução é exatamente isto. Para que vocês possam evoluir, é necessário que vocês saiam exatamente da onde estão, da estagnação. O nosso irmão Ramírez, Dom Carlos Ramírez, que hoje acordou esta menina, sim, acordou esta menina, porque veio o nome dele na mente dela e ela falou, meu Deus, quem é esse? Quem é esse Dom Carlos Ramírez? E ela perguntou ao marido, quem é esse Dom Carlos Ramírez que está se repetindo na minha cabeça? E ele disse, é um espírito de um cigano. Ela, mas de onde terei este nome? Ele, não se preocupe, que a resposta virá. E ela sabia que ele viria hoje. E o nosso irmão veio aqui hoje para trazer um recado de repetição, ensinamento para evoluir. Porque somos falhos. Podemos errar, sim. Porque graças ao nosso Pai, Ele tem misericórdia. Tenha calma, menina. Graças ao nosso Pai, Ele tem misericórdia. Então ainda podemos errar. A diferença é se vamos permanecer no erro ou se vamos seguir em frente. Mudar. Então, meus irmãos, ela ficou nervosa. É quando bota porque botei o nome na cabeça isso. Dela e ela está meio apreensiva. Não quer deixar eu falar. Quer falar, irmãos? Não, eu botei outro nome. Outra palavra? Outro nome, eu botei o nome de uma pessoa na mente dela. Ah, tá, entendi. E ela ficou muito apreensiva. Ela vai acostumar. Então, o recado vai para nossos irmãos que ainda se encontram em processo de evolução, como todos nós, e que está, neste momento, cometendo, sim, um equívoco, um erro, porque está julgando sem conhecer. Estamos convidando todos os irmãos. É porque ela está nervosa. Estamos convidando todos os nossos irmãos para conhecer a casa. Existe um Telegram. Jaciane, isso, entre em contato com o nosso Telegram, com o Telegram da casa. É, agende uma visita à casa. Após vocês conhecerem a casa, aí sim, eu recomendo que vocês possam tirar a conclusão da qual vocês tiraram antecipado. Entenda, não há exclusividade. Não somos exclusivos de ninguém. Somos espíritos livres para trabalhar aonde o nosso Pai decide. Exatamente. Vou repetir. Porque a repetição é importante. Sim. Somos espíritos livres para trabalhar aonde o nosso Pai decide. Não somos exclusivos de nenhum médium. Tanto é que aqui nessa casa eu canalizo não somente com ela, mas também com a outra menina. Sim. E ontem na casa dela, falei para ela que irei canalizar com outros também aqui nesta casa, em outros lugares também. Eu me chamo Catarina. Ah, sim, sim. Ela ficou na dúvida. É normal. Mas me chamo Catarina. Então estou informando para aqueles que julgam o trabalho sem conhecer, para que vocês venham aqui conhecer a nossa a casa. Eu vou falar nossa, porque também trabalho aqui. Para que você possa conhecer. E aí sim terá tirar as conclusões. Porque é feio, irmão, julgar sem conhecer. Foi o mesmo que fizeram com o nosso irmão, nosso Cristo. Sim. Julgaram sem entender, sem conhecer. Verdade. E vocês irão receber eles todos com muito amor e de braços abertos. Porque aqui, nesta casa, é desta forma que recebemos todos os nossos irmãos. Sem distinção de quem são. Sem distinção de quem são. Não nos importa se é famoso ou não famoso. Tratamos da mesma forma. Da mesma forma, estou correta? Sim, da mesma forma, todos iguais. Exato, todos iguais. Todos. Ninguém é diferente. Porque todos aqui nesta casa estão em processo de evolução. Todos. Todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, estamos em processo evolutivo. E não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Vocês compreendem? Então, novamente, irei fazer o convite. Venham. Venham conhecer a casa. Mas venham com o coração aberto. Com a alma aberta. Para o novo. Porque aqui, sim, acontece o novo. Porque aqui, os médios estão de coração abertos. E eles não têm medo. Às vezes vem um pouquinho de medo, né? Mas eles trabalham com muito amor e muito carinho. Acredito que o meu recado foi bem claro. Para mim foi bem claro. E para vocês? Bem. Está bem? Ela está em processo. Vou encerrar por aqui para que o nosso irmão possa vir. Muito obrigada. Obrigado. Gracias. Pode parar.